Dale, Beto, dale. Bueno. El bate, por favor, atrás. Dale, Fran, bro. Dale, Beto, dale, Beto, dale, Beto, dale, Beto, dale, Beto, vamos. Busca ese, dale.